adventure begins. They were always beside you, your nerdy best friends and the DMT. E chegamos agora ao episódio 10 da temporada 2 de Vox Machina, Armadilha Fatal. O grupo do Percy volta pra Todoran via o portal lá do filho da puta do Garmilli, né? Eles acham Whitestone coberta por um feitiço de invisibilidade, cortesia do nosso querido amigo Gilmore. Eles encontram com a Lura, que mostra que Grog, Pike e Skellan estão em Westroom. Então voltamos agora pra Westroom. O Kevdak e os outros meio-gigantes zoam Grog também, o coitado tão churriado do caralho. É pra ser zoneado mesmo, né? O Grog desafia o Gevda para um duelo. Enquanto isso, a Kelly, a gnoma, aparece pra atormentar a vida do porra do Skellan. O duelo começa e o Grog apanha mais do que bandido na porta da cadeia. É uma porrada atrás de outra. Inclusive, o Gevda vai e empala o Grog num poste. E tava no meio da rua. Cara, eu achei pesado para caralho. Se isso já tava pesado, imagina quando o Kevda começa a ameaçar a Pike. E isso faz o Grog lembrar do velho sábio. Lembra lá da arena? Sim. E ele entra em fúria. Ele recupera os músculos, porque afinal de contas é nessa hora que o Grog fica puto nas calças e recupera a porra dos músculos. Ou seja, foi um punheta mental. Né, por aí. Aí o Kevda usa as pedra-luva e cresce. Só que nesse meio tempo, o Grog percebe ali pelos telhados que a galera do resto do Vox Machina tava se juntando, né? E ele grita: Vox Machina, bota pra fuder! E eles botam. Aí com o machado, o Grog decepa o braço do Kevda. Pronto, já conseguiu uma pedra-luva. Pena que não é o suficiente. A Vex pega aquele amuleto em que ela estava guardando o trinket. Ela solta o trinket do amuleto por um minuto. E sabe o que ela faz com ele? Ela pega o Grog, bota dentro do amuleto, pega na vassoura, voa alto para um caralho. E solta a porra do Grog lá de cima em queda livre pra detonar com a porra do Kevda. E o filho da puta é partido ao meio. Meio! Agora imagina a quantidade de jogada pro cara pra eles conseguirem fazer uma arapuca dessa, mano. Não, com certeza ele tirou 20. Não, esse aí pra cortar no meio, se não for um 20... Eu não sei mais o que foi. Essa, assim, como eu falei, esse foi um dos melhores episódios dessa temporada. Junto com outro, né? Porque você falou isso no episódio anterior. Não, mas pra mim é como se fosse um episódio só. Aí, beleza, o Grog com isso consegue as pedra-luvas pra ele, porque ele matou Kevda, né? Se torna o líder da Horda, mas ele não quer ser o líder, não. Foda, ele já tá no Vox Machina, ele não quer ser líder da Horda. Ele pega o primo dele, Ozaro, sabe o negócio? Tu que é o líder agora. Ah, é? Tá bom, então ele que é o líder agora. Mas e as pedras? Não, as pedras-luvas são minhas. Vai tomar no meio do teu cu. já dei aí a horda pra você, pô. Já te dei a liderança da horda. As pedras-luvas é minha. Vai tomar no meio do teu cu, pá. Aí o Vox Machina comemora na taverna, né? Oh, beleza. E o Grog e o Zanor decidem enfrentar a porra do Brasil. Não é muito difícil, não. O exército do Brasil tá uma merda. Então não é muito difícil de enfrentar o Brasil, não. O Brasil sempre foi assim, meio fraco. Nisso, a Kelly leva o Skellan pro quarto. O Skellan acha que vai se dar bem. Só que, de repente, ela decide avisar que ela é a filha dele! Cara, eu nunca vi uma brochada tão violenta, irmão. Deu pra ouvir o barulho do... Da queda do bicho. Da queda do Bilal, do Skellan, né? E assim, queridos ouvintes, que acaba o episódio 10 numa brochada. Fiquem por aí e vamos continuar a nossa maratona. Vamos lá. Vamos lá. Música.